numa escola de natação. Vários jovens tinham feito amizade e combinaram que, no final de semana, eles iriam se encontrar num parque, num lugar muito distante, e ali havia um lago muito bonito, com muitos peixes, e eles passariam o domingo reunidos, pescando, nadando, se divertindo. Muito bem. Dois desses moços, um com 20 e outro com 19 anos, iriam no mesmo carro no domingo para encontrar a turma exatamente ao meio-dia naquele lago distante. Levantaram cedo, colocaram dentro do carro tudo o que achavam necessário para passar o dia, inclusive lanche, porque por ser um lugar deserto, não havia lanchonete, não havia restaurante, não tinha nada, eles teriam que se virar. Colocaram também carvão, álcool, enfim, fazer um churrasco com os peixes que iriam pescar. E cedinho, 7 horas da manhã, já estavam os dois na estrada. A expectativa era muito grande. Um chamava Zezinho e o outro chamava Francisco. O Zezinho estava conversando com o Francisco. Poxa, o dia hoje vai ser maravilhoso. Vamos nadar naquele lago, vamos pescar. E será que também aquela moça bonita da natação, será que ela vai mesmo? Enfim, era uma grande expectativa. Era uma turma de mais ou menos 12 pessoas. E os dois na estrada. Estão eufóricos com o domingo, com o dia que eles iriam desfrutar. Mas aí acontece um contratempo. O carro começa a cambalear, a direção começa a vibrar e um deles avisa: é melhor parar o carro, parece que furou o pneu. É mesmo, vamos parar o carro aqui. E encostaram o carro e foram olhar, o pneu estava no chão. Puxa vida, que azar, furar o pneu. Bom, vamos trocar e vamos rápido para não atrasar a viagem. Aí pegaram um macaco, subiram o carro, tiraram o pneu. Quando foram pegar o estepe, o pneu também estava murcho. Puxa vida, esquecemos que esse estepe estava vazio, não calibramos o estepe. E agora? Ah, e agora? Eu vi um posto de gasolina lá atrás. Eu vou a pé, vou tocando esse pneu na rua, até chegar no posto, encher o pneu e eu volto. Ah, mas isso vai atrasar a gente. É, fazer o quê? A essa altura nós temos que dar um jeito. E aí foi um deles. Um ficou no carro e o outro foi tocando aquele pneu na rua como se fosse um bambolê e caminhando até o posto de gasolina. Chegou até lá, calibrou o pneu e voltou todo suado. Colocaram o pneu no lugar e disseram: ah, agora sim, vamos andar um pouquinho mais depressa para recuperar o tempo perdido. Então, eles aceleram o carro na estrada e, de repente, numa curva, o guarda rodoviário faz sinal para eles pararem. Ah, não, não é possível. Não é possível. Um guarda parou a gente. É melhor encostar o carro. Aí o guarda vem e faz um sermão. Fala tanto. E os moços: ah, seu guarda, dá uma aliviada, quebra o galho, a gente está atrasado. Olha, vocês não podem passar do limite, vocês não podem correr desse jeito, eu vou aplicar uma multa. Ah, não, seu guarda, não estraga o nosso domingo, a gente vai agora no limite, nós estamos atrasados, por favor, nos libere. Depois de muita conversa, o guarda liberou. O Zezinho e o Francisco, de volta à estrada, estavam desanimados. Desse jeito, nós vamos atrasar. E o pessoal não vai esperar a gente, não. Pois é. Continuaram na estrada. Aí, as luzes do painel se acendem. O carro para de funcionar. O motor... Aproveitando o embalo, novamente encosta o carro ali, ao lado, no meio fio. E o que foi que aconteceu? Não é possível! Parece que hoje todos os problemas resolveram acontecer com a gente. Aí eles foram, olharam o carro. Estava tudo bem. Por que que o motor não ligava? Um deles falou, ah, esse fiozinho aqui, tá vendo? É esse fiozinho que se soltou. Como é que pode esse fio ter se soltado? Aí colocaram o fio no lugar, deram a partida e nada. Puxa vida, não era aquele fio, deve ser outra coisa, deve ser a correia. E foram olhar e não era a correia. E ficaram ali um tempão e resmungavam e reclamavam. Ah, olha só, tá estragando o nosso dia. Que azar. Não, não fala isso, não é azar coisa nenhuma. Não, é azar sim, olha só, tá dando tudo errado. Aí, experimenta ligar o carro. Aí foi lá e... o carro pegou. Maravilha, o carro pegou, vamos embora. E tão novamente na estrada. Será que o pessoal vai estar ali esperando? Será que a turma vai nos esperar? E eles estão nessa expectativa. Aí o outro diz assim, olha, eu conheço um atalho aqui nessa estrada que vai fazer a gente recuperar o tempo perdido. Vamos encurtar o caminho. Aí eles pegam o atalho. Ah, que maravilha, agora com esse atalho nós vamos chegar no horário. Só que no meio do atalho tinha uma árvore caída, uma árvore pesada, que impedia que o carro continuasse. Fizeram um esforço sobrenatural, resmungavam, criticavam, mas não é possível, é muito azar. O que, que está acontecendo? Estamos atrasados. Aí removeram o obstáculo do caminho, entraram novamente no carro e foram para aquela estrada de terra toda esburacada, difícil de transitar. Puxa vida, tudo dando errado. Não dá para ir mais depressa? Olha só quantos buracos tem nessa estrada. Não dá não, tem que ir devagar. Tudo bem. Foram chacoalhando para lá e para cá. Estavam já contrariados, pensavam no dia que estavam perdendo. Até aí já era 2:30 da tarde. De repente aparece na frente uma bifurcação. E agora, direita ou esquerda? Ah, pega esse aqui, ó, para a direita, que é o caminho mais usado. E entraram pela direita, mas era justo o caminho errado. Se perderam, deram tantas voltas, reclamaram tanto. Lá se foi o domingo. 4:00 da tarde, finalmente eles chegam ali no lago. Cadê a turma? Não tem ninguém. Ninguém. Um domingo perdido. 4:00 da tarde, 4 horas de atraso. Mas é muito azar. Um começa a chutar o pneu do carro. Foi por causa dessa porcaria de pneu que tudo deu errado. E outro chutava a lata. Foi o motor desse carro. E assim ficaram reclamando quando ouviram um grito de socorro. Socorro! Que foi isso? Aí outro grito. Socorro! A voz era de 2 crianças. Meninos, olharam na direção do lago e tinha lá 2 garotos de 10 e 12 anos pedindo desesperadamente que alguém pulasse na água e os salvasse, porque eles estavam se afogando. E eles gritavam, socorro, socorro! Nesse exato momento, os 2, que sabiam nadar muito bem, que faziam parte da melhor turma da escola de natação, os 2 imediatamente tiraram a camisa e mergulharam no rio com tênis e tudo e foram nadando. E conseguiram salvar os 2 meninos. Trouxeram os 2 para a beira do lago. As crianças já estavam desfalecidas, tinham bebido muita água. Eles também sabiam aplicar técnicas de ressuscitação, reanimação cardiovascular. Então aplicaram ali uma respiração boca a boca e parecia que os meninos estavam mortos. De repente um deles e começa a vomitar água e graças a Deus está vivo. E o outro também. E eles ficaram felizes. Aí o Zezinho, todo ensopado, mas feliz, olhou para o Francisco e pensativo disse, você entendeu o que aconteceu, Francisco? E o Francisco falou, sim, eu entendi. Tudo que deu errado no nosso caminho, na nossa viagem, nos atrasou de propósito para chegarmos aqui exatamente no horário em que esses garotos estavam se afogando. Se nós tivéssemos chegado 1 minuto depois, estes dois meninos agora estariam mortos. E eles ficaram impressionados que alguém que eles não conheciam, estava coordenando os seus passos, os seus caminhos, e gerando todos aqueles contratempos por amor daqueles dois meninos. Porque eles, como alunos de natação, como bons nadadores, tinham a capacidade de salvar os dois meninos. Alguém tinha coordenado todos aqueles contratempos para que no exato momento eles estivessem ali no lago para salvar os dois garotos. Depois que os dois meninos estavam bem, eles queriam saber quem eram esses dois meninos. E os dois meninos disseram: sabe o que é? É que a nossa mãe mandou a gente ir na igreja, no culto da tarde, e a gente desviou o caminho. E a gente resolveu vir brincar no lago. Nós pegamos um tronco e entramos na água. Estávamos ali, mas de repente o tronco escapou da nossa mão e a gente começou a se afogar. Aí nós gritamos e vocês apareceram. Foi aí que o Zezinho e o Francisco compreenderam que a vida daqueles dois meninos era muito importante para alguém, e este alguém era Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Portanto, você que está ouvindo esta ilustração e que reclama muitas e muitas vezes porque o trem não veio no horário, porque o ônibus atrasou, porque o carro quebrou, ou porque algo deu errado, enfim, você que muitas e muitas vezes reclama porque as coisas não saem do jeito que você imagina, se você é de Deus, e se a tua vida está nas mãos de Deus, saiba que Deus está controlando todas as coisas, e que nada te acontece por acaso. Um dia, quando você estiver lá na glória, eu tenho certeza que Deus vai aproveitar a eternidade, já que lá você vai ter tempo de sobra, e Deus vai te dar o privilégio de assistir a sua vida completa, mas sem mistérios. Aí você vai ver que aquela vez que você se atrasou, ou que alguém chegou mais tarde, naquela vez em que você errou o caminho e se perdeu, naquela oportunidade em que o trem quebrou ou o ônibus atrasou, você vai ver que Deus te deu um grande livramento. Tinha um assalto preparado, tinha uma cilada, tinha um acidente, tinha um desastre, algo ruim tinha sido planejado contra a sua vida, mas Deus, sabendo de todas as coisas, tomou conta de você. Por isso, na próxima vez em que algo parecer que está dando errado, não blasfeme e nem reclame, mas levante os teus olhos para o céu e as tuas mãos também, e dê graças a Deus.